essa música que dá um prazer estranho, um prazer exótico, porque a melhor colaboração que se pode fazer com a arte é silêncio. Mas esse povo geralmente é injusto, não procura compreender o esforço do Criador. E a música tem um poder incrível de atuar sobre o temperamento, sobre o instinto, sobre tudo no instinto. A música vai de uma alma a outra. Lembre-se de que é a arte que vem do coração para um coração, de uma alma para outra alma. E a música é a primeira arte que conduz as outras artes. Não digo isto porque sou músico, não. Mas ela tem um poder positivo, digamos, um poder biológico.